Eu nem sei dizer o que senti quando eu acordei. Não lhe vi, confesso que chorei. Não suportei a dor, é doloroso se perder um grande amor. Mas alucinado eu fiquei. Oh,